Rádio é Tangará 640M. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Você, mulher. Agora no seu rádio. Agora no seu rádio. Você, mulher. Um toque especial de mulher. Toque de mulher. Toque de mulher. Uma programação de mulher para mulher. Com receitas, dicas de moda, dicas de saúde, dicas para o seu dia a dia e muito mais. Programa Toque de Mulher. Toque de Mulher. Está no ar. Está no ar. Toque de Mulher. Rádio Tangará. Aqui você tem voz e vez. 10 mil watts de potência. Rádio é Tangará 640M. Tangará Verdade. A verdade dos fatos acima de tudo. Discutindo os assuntos de interesse da população com conexão direta com o povo. Tangará Verdade. Aqui o povo tem voz e vez. Música, esporte, notícias. Rádio Tangará 640. Rádio Tangará 640. Compromisso com a verdade. Rádio Tangará. Participe através do nosso WhatsApp. 65 99905 2080. Agora você ouve Tech News. Notícias do mundo digital, ciência e tecnologia. Tech News. Tangará. A rádio que toca você. Tudo que acontece no Brasil e no mundo. A qualquer momento a gente volta com mais informações. Notícias. Se você tem pautas, reclamações ou elogios, participe através do WhatsApp. 65 99905 2080. Rádio Tangará. Aqui você tem voz e vez. 10 mil watts de potência. Rádio é Tangará 640M. Estamos apresentando Tangará Verdade. Aqui o povo tem voz e vez. Ligue e se ligue. 3326-2080. 6 horas. Curta nossa página www.facebook.com/tangará640. E fique sempre bem informado. A Igreja Apostólica convida você a ouvir o programa A Hora Milagrosa, aqui na Rádio Tangará AM 640, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Não saia da sintonia. Só clássico sertanejo. Volta já. 1h54. Acesse nosso site www.radiotangará.com.br. JF Climatec e montagem de móveis. Na JF você encontra todos os tipos de serviço, dentre eles a manutenção de ar-condicionados, máquinas, centrífugas, fogões, geladeiras e refrigeração em geral, além de contar com o serviço de montagem de móveis. Ligue agora mesmo e faça seu orçamento. 65 99815 9601. Anote aí, 65 99815 9601. Aceitamos cartões Visa, Elo e Mastercard. JF Climatec Montagem de Móveis. Fone 65 99815 9601. Você sabia que a sífilis tem cura, mas sem tratamento pode gerar graves riscos à saúde? Ela é transmitida sexualmente e também durante a gestação para o bebê. Procure uma unidade de saúde para fazer o teste rápido e o tratamento gratuito. Use sempre camisinha. Sífilis, o diagnóstico é o primeiro passo para a cura. Proteja-se, teste, trate. Saiba mais em gov.br/saúde. Infomusic, tudo sobre o mundo da música. Oi, pessoal. Hoje é quarta-feira, dia 9 de março de 2022. Tô chegando com Info Music, informações do mundo da música. Dona de uma carreira sólida e invejável no mundo da música, a cantora Roberta Miranda foi convidada para participar, dar uma palestra para estudantes da Harvard Business School nos Estados Unidos. O evento vai acontecer entre os dias 9 e 10 de abril. O nome da sertaneja foi apontado pelos próprios estudantes da universidade para que ela apresentasse presencialmente detalhes que apontam a importância da música na cultura brasileira no Brasil Conference. O projeto tem como objetivo levar um debate plural sobre os ideais que possam somar no futuro do país. Bacana, sucesso para Roberta Miranda. Daqui a pouquinho eu volto com mais um bloco do Info Music. Info Music, tudo sobre o mundo da música. Só Clássico Sertanejo está de volta. Já estamos de volta com o nosso segundo bloco de hoje aqui do Só Clássico Sertanejo. E agora eu quero dar parabéns pra você. Você aí mesmo que tá fazendo mais um ano de vida hoje, ficando mais experiente. Tudo de bom pra você, viu? Que Deus abençoe, muita paz, amor, saúde, felicidade. Que Deus ilumine sempre o seu caminho e muita saúde, principalmente, né? Que ainda estamos em pandemia. Então, meu presentinho pra você, além daquele abraço apertado aqui do outro lado, sentiu por aí? É a música do Almir Sá tocando em frente. Aperte os cintos e viaje no Só Clássico Sertanejo. Rádio Tangará 4:39. Rádio Tangará, 10.000 watts de potência. 10.000 watts de potência. www.radiotangará.com.br. Foi se um abraço ficou a saudade de um grande amor. Na família o sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Existem milhares de brasileiros aguardando por um transplante. Com a doação de órgãos e tecidos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com sua família e peça que sua vontade seja atendida. Saiba mais em gov.br/saúde. 4:40. Rádio Tangará. A sua rádio sorridente. Todo dia, dia todo. 5:16. Se você tem pautas, reclamações ou elogios, participe através do WhatsApp 65 99905 2080. Rádio Tangará. Aqui você tem voz e vez. Info Music, tudo sobre o mundo da música. Último bloco do Info Music, a mais nova música de Alok não foi feita para as pistas. Ainda assim, o DJ Superstar a considera uma das mais importantes que já gravou. Meu Amor é uma balada good vibes com letra romântica cantada por um cantor de voz nas paradas do produtor Angelical. Trata-se de Xan, um jovem de 19 anos cuja mãe é casada com Mapu, uma grande liderança espiritual do povo Runicun, e vivem no Acre do Sul, na Amazonas. Alok o conheceu durante o processo de produção do seu trabalho, onde travou contratos integrantes de diversos grupos de nativos. Segundo o DJ, o garoto era muito introspectivo e passou 8 dias sem falar uma só palavra, até que durante uma cerimônia, o artista ouviu uma voz única, que o fez sentir como se estivesse no céu. Que bacana esse projeto, hein, Alok? Informações do site Vagalume. Amanhã tem mais Info Music por aqui. Até lá! Info Music, tudo sobre o mundo da música. Cinco e 17. Rádio